tanta coisa em minha vida eu conheci, e com a vida tanta coisa eu aprendi. Hoje eu sei mais do que antes, e eu creio em tudo o que vem de ti. Mas é sempre assim, um mal que não tem fim me assina. Focado num só pensamento, nada mais me excita ou me assusta, muito menos me espanta. Eu nunca fui mesmo de me apegar com esses tipos de santo. Deus é o único presente no meu coração. Desde pivete, sem amor de pai, mãe e irmãos, só os calafrios da noite chicoteando minha alma. Mal tenho forças pra me levantar dessa calçada. Por isso escrevo essa carta como uma despedida, sem condolência, só agradecendo minha partida dessa vida sofrida e cheia de feridas. Tomara que Deus me espere na próxima vida. De positiva forma chegue que eu estou escrevendo, que carregue com você como um ensinamento. Cê vai pensar um louco de rua te escrevendo. Não pense que são só palavras jogadas ao vento. Perambulando em religiões, já andei em procissões. Hoje eu me encontro aqui nessas condições, jogado na vala. Me acertaram e não foram de balas, mas perfuraram a minha alma. Isso me deixou um trauma, e transformando assim no meu próprio inimigo íntimo. Ele é abstrato, não tem cheiro e não tem tato, mas faz um grande estrago. Tento fugir, mas estou fraco, mas eu só vejo buracos onde a luz fica opaca. Eu só penso em desgraça, chega, estou cansado dessa farsa, onde as ruas se maqueiam no pó branco que se transforma em vários castelos de areia, onde vejo ruínas que se acabam em cemitério. É sério, agora já é tarde, ou vai ou racha. Pra que era o caçador, hoje estou sendo a caça, onde os zumbidos destroem meu juízo e transformando assim numa prisão sem luz. Quero fugir daqui. Tento buscar força, mas tá escasso. E agora o que eu faço? O que me resta é um fracasso. Mas eu já ouvi falar que até no lixão nasce flor. Então pelo amor, essa é a única luz que vejo no Senhor. E não é de mercúrio, e se do núcleo da energia descomunal, jamais vista nesse mundo. O Senhor quer que eu insista, então não me perca de vista. Não estou sozinho nessa briga, alucinações, fomes, dores de barriga. E sabe o que mais me intriga? Por fora parece estar vivo e saudável, mas por dentro estou morto e enterrado. Trauma, é assim que é o sentimento e mora aqui comigo. O diabo quer minha alma, diz que é meu amigo. Sopra assim no meu ouvido e fala devagar. Pula daí, se joga, vai que inferno é seu lugar. O que cê tem não é ninguém, perdeu sua família. Tá com saudade, eu tô aqui com a sua mulher e filha. Cê não acredita, vem pra cá, entra e visitar. Vem conhecer que a casa aí será seu novo lar. Eu tirei tudo de você, só te deixei a rua. Vaga sozinho pelas calçadas, nada perpetua. Quer se livrar de mim agora a todo custo, irmão? Mas se não vou deixar, eu sou cruel e injusto. Sem sentimento mesmo, eu desejo o seu fim. Independente como for, sempre foi assim. Pela ganância igual Caim, eu sou o Judas traidor. Pelas moedas, muito amor ao din-din. Tudo pra mim, inclusive sua alma eu quero. Sei que vou conseguir, eu posso tudo que quero. O mundo dos males é meu, eu conquistei, não me deram. Milhares de seguidores habitam nesse império. Eu vejo não mais castelo, eu consegui, tu perdeu. As palavras na carta, eu li o que escreveu. Contente da vida, adiantei sua partida. Na carta de despedida, todo presente é seu. A morte. Tanta coisa em minha vida eu conheci, e com a vida tanta coisa eu aprendi. Hoje eu sei mais do que antes, e eu creio em